Não deixes cair teus olhos, não te deixes enganar. Olha de frente os escolhos, olha, podes encalhar. É urgente estar atento, ver para onde corre a maré, ver de onde sopra o vento. Não vais tu perder o pé. Canoa.